Salvador, muito boa noite. É Portugal 020. We are on position 1-1. Information Alpha, request clearance to Lisboa. Portugal 020, stand by. It's clearance to Lisboa. Expect Puka, the battery, the fast transition. Quatro, cinco, sete, sinal meia, dispara 2000 pés, que nem gama 015, autorizado sinal leste, porta estabilizada. 2000 pés, 015, reportará estabilizado, né, o Fosco decolou aos 4-3, reporte para o retorno. Passando 1500 pés, Eco Fosco. Decolou aos 4-3, reporte para o retorno, Eco Fosco. Voltarei para o retorno, Eco Fosco. 020, are you at the copy? Affirm, Portugal 020. Okay, approve the flight level 370 to Lisboa via Upper Zulu 10 until November, Tango Lima. Then, according flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turn, Puka, departure, Zipa transition. Squawk code 5121, Salvador departure, frequency 119.35. To destination Lisboa, flight level 270, approaching 10 until headout, and 5.5 to 10 0, flight at the left, check flight to 5121, and flight to 6119.35. Portugal 020. Portugal 020, is back correct. Come back right to push back and start. Salvador Oceanair DA224, está pronto para o táxi, com 1.06 a bordo, 1:58 para torna Salvador. DA224, táxi ainda, reporte pronto no ponto de espera. Ajuste 1015. Reportará no ponto de espera, Oceanair DA224. 1015 no ajuste. Agora sim. Autorizado, Rio. Chama o táxi. 908, só um minutinho, cópia, prepare a saída a bordo. Na M224, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Sete no meia, complete sinal, Sami Torre, 1 noite, decimal meia. Oi, Salvador, boa noite, é 7 no meia, o EMF, toca a pista. 57 no meia, reporte baixado e travado. Canal baixado e travado, 57 no meia. Sete, controle 1995, China 6224. Controle Salvador, boa noite, China 6224. Oi, China 6224, contato radar, suba para mim, de voo 240, saída PUCA. 240, saída PUCA, China 6224. Baixou e travou? Baixou e travou agora, 57 no meio. Vento 120 graus, 8 nós, pouso autorizado, pistão na zero rápido. Sim, autorizado, 57 no meio. Taxo Rio 5972, temos um POV de 04, 3 horas e 15 minutos, até o Fernando Quarto. Rio 5972, siga via Índia. Ajuste 1015, reporte pronto no ponto de espera. Índia 1015, reportará pronto no ponto de espera. Rio 5972. 576, Solo 53, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, 576. Protocópia. 320, decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa, segue conforme plano de voo. Controle para em 199, decimal 35, acione 5120, transporte. Tan 3152, dispara nível de voo 050, chegada à Mário, autorizado direto TAP. Zero 050, Tan 3152. Correto, aguarde o Boeing da Web ingressando no pátio 3, após estar autorizado para chegar a ingressar. Prossiga. 160 como nível final. Tá ok, sim. Autorizado pro 6224. Claro. Aguardando. Tem nível de decolagem, pistão do zero. Autorizado, acionar 6224, nível de voo 960. Autorizado, 960, acionar 6224. Quanto mantém a frequência do controle em 1935? Ok, 1935 para cada um. A última aeronave tomou controle? Olá, aqui é composta. Ah, passado 11 dias. Gente, já Papa Romeu Eco, Alfa Oscar. Reporte para regresso. Afirmativo, reporte para regresso, Eco Alfa Óptico. Já tô no regresso. Sim, chame torre 18 decimal meia. Oceané 6224, Sami Recife, 125 decimal 45 ou 126 decimal 85. Recife, 125 decimal 45, alterando 2685. Um feriado e uma boa parte. Obrigado, igualmente. Ecofosca, a intenção é circuito pela direita, pousar, confirma a intenção. Pela direita, fazer toque no sentido, Na pista no 7, confirmando. Pista no 7, ok, com circuito pela direita, já autorizado base. Reporte na final da 1-7, baixado e travado a Copa Oscar. Prossiga, TAM 3152. Autorizado, TAM 3152. Rio 5972, autorizado direto BDEV. Autorizado BDEV, Rio 5972, grato. Salvador? Na escuta, prossiga. A chapa tá boa? Tá, meu caro. Valeu. Um abraço. Outro. Tá 3152, dispara 2000 pés, que negar uma 015, autorizado sinal LS, eu posso estabilizar. 9908, táxi via Índia, ajuste 1015, rebote pronto, no ponto de espera. De base para final, 97, passar travado, Eco Fosca. Autorizado a tocar RMT, vento 130 graus, 99, pista 97, Eco Fosca. Autorizado a tocar RMT, Eco Fosca, 97. Rio 5972, Sam Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25. Primária, 125, decimal 1, confirma a secundária. 133, decimal 25, Rio 5972. 3325, sente. Rota 9908, a linha de decola pistão 90, vento 140 graus, 8 nós. Oscar, tocou RMT 06, tem condições de agilizar? Há um tráfego na final de 10 milhas, tem condições de curvar à direita e agilizar a perna do vento pela direita? Tenho, já estou curvando agora já. Reporte para girar a base, provavelmente irá alongar a perna do vento pela direita. Ah, tá legal, ok. Já contrei para girar a base. Gol 0805, dispara nível de voo 050, chega da Mari. 050 da Mari, positiva, se possível, o LF. Sim, gol 0805, autorizado. Mari com o 0805, solicita guerra pico 369 da presença. Sim, autorizado, gol 0805. MT, pista 17, é com o vento permanecendo a 30 graus, 8 nós. Oi, boa tarde. Salvador, é Portugal 020, request to cidade. E 18, decimal 1. 18, 6132, 0132, Salvador, é Portugal 020, request to Portugal 080, pushback and start up approved, call back right to taxi. Push and start up approved, call back for taxi. Portugal 020. Total 9908, be close 08, chama 1935, morro. Boa noite, 3152 LS, 910 baixado, de travado. Trolho, total 9908, circulando as respostas. Total 9908, contato radar, ativa para início de voo 320, sair da água. Sete para 320, na subir da água. Thank you. Alfa Oscar, Tucuí MTO 09. Correr à direita, mantém a linha do litoral até a Forte Tapanha, aguarda instruções. Correr à direita, mantém a linha do litoral, aguardando instrução para o regresso. É com... Na 3152, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 7 nais. Pouso autorizado na 10 da 3152. Visual com tráfego na final da 10 ou qual falso? Tô avistando. Ok, prossiga a retaguarda do mesmo e reporte para a girabase da 7. Pois, retaguarda do tráfego na final da 10. O tráfego é esse que já pousou aí, né, Torre? Afirmativo, é qual falso, cara? Tá tocando a pista agora, reporte para girar a base da 7. Bota ali para girar a base da 7, é na 52, solo aos 11, taxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa reportando a Juliette, até 3152. 5, desce para 2500 pés, CNH no 0 no 5. 2500, 0 no 5, boa noite, 0 no 5.